Aqui, Mike, Bravo Fox. Brasileira 2000, controle. Agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 95, bom voo. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4, chegada bom. Contato radar estabelecido agora 74 milhas nordeste de Salvador. Na minha 312, a descida está autorizada para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, livre LS e reposta cruzada. Siga. Madalena, equipe de solo, me chama pronto, tá? Cisou 4039. Confirme, chamando Salvador. Vitor Hotel chama 119 decimal 8. Papai Uniforme, Romeu Vitor Céu, controle, prossiga. Vitor Céu, como copiou o controle? Romeu Vitor Céu, controle. Pai Uniforme, confirme o resto da matrícula. Sete, Romeu Victor Hotel, confirme o seu transponde. Transponder e radial distância em relação ao VR Salvador. Meu Victor Hotel, sempre solicitou que o senhor acionasse o transponder 5057 e chamasse o mesmo na frequência 1260, alternando 288. Digo, confirmando, sabe dizer se as aeronaves? Tem mais duas aeronaves ultraleves que decolou junto com o senhor? Você sabe dizer se o Zulu Golf Bravo é uma delas? Ok, caso o senhor tenha contato bilateral com o mesmo, queria que o senhor solicitasse que o Zulu Golf Bravo acionasse o transponder 5060 e chamasse o centro na mesma frequência. ...260, alternando 288 e solicitar o Zulu Golf Bravo, caso tenha contato bilateral, o transponder 5060. O Romeu Victor Pell na escuta ainda? Pushback acionamento, Quando eu vi que pedi solo, me chama pronto táxi. Realizado, Samaré, mano, 987. São 3304, deita para 2000, ajuste permanece no 094, autorizada final do procedimento, resposta habilitada. 2014, autorizada SPI, resposta habilitada. Zulu Golf Bravo, monitora a frequência do centro 1260, secundário 288, só confirma a intenção do nível. Tupi 252-17, desse Matheus 050 na chegada à bomba. Estabilizou, 163-12 da hoje. Certo, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118-95. 295, até mais, na frequência 2. Prossiga, Vitor Hotel. 312, nacional, baixando a voz visual, bom dia. Bom dia, tenho pouso, 6312, vento variável com 05 nós, seu altímetro 614. 14, tenho pouso, chané 6312. 039 da Azul, decolou 15, chame controle em 119.8, bom voo, bom dia. Pouso em Serra Novembro, Índia Eco. Oi? Controle 19-8, muito bom dia. 4039. Oi. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4039, perfil da Dael. Azul 4039, contato radar, nada, colagem, submantendo nível 340, saída da Dael. Saída da Dael 340, 4039. Metrô no 04. E a Índia para o posto de estrada 90, controla 14-1835, bom ponto, vínculo 1895, bom 87, um bom dia, senhor. Romeu, Vitor Hotel, controle. Papá, uniforme, Romeu, Vitor Hotel, controle. Romeu, Vitor Hotel, o centro ciente do chamado de pouso do senhor, mantendo condições visuais no 085, ciente da rota também. É, o mesmo também informou que se o senhor quiser mais uma tentativa de frequência, eles têm a 135.3. E caso contato negativo nessa, no setor que o senhor irá efetuar a descida para pouso, as frequências são 124.55, 127.2 e 126.1. Positivo. A terceira, neste setor que o senhor se encontra voando agora no momento, 135.3. E pode tentar também a 133.25. Isso, e caso contato negativo nestas duas desse setor, o setor que o senhor irá efetuar a descida para o destino, a frequência é 124.55, 127.2 e 126.1. MF312, estou autorizado o táxi via Alfa, cheguei à disposição 0571. Terceira, 126.1. Bom voo. 187 sem livre decolagem, da 10, o vento variável com 05 nós. Autorizado a decolagem da 10 com 87. Salvador, bom dia, o TAN 3304, baixou e travou. TAN 3304, altímetro 1014, aguardando pista livre. Aguardando, 3304. T04, livre pouso, pista no zero, vento 040 graus com 05 nós. Livre pouso 3304. 887, decolou 19, chame controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, bom dia, senhor, bom trabalho. Baixo. Controle, bom dia, voo no 887, decolou, cruza 1.200 pés na Puca. Voo no 887, contato radar na decolagem, mantendo 370, sai da Puca. 370, autoriza Aracaju da presente? Mantém o perfil da saída, aguarda aí, autorização, junto ao centro Recife. Voo no 887. T04 no solo, 21 à direita, 219 solo, bom dia. Direita 219, bom dia. Vai atingir 050, 355, 217. Mantenha 2 mil pés, triplicico 217, ajuste de altímetro 1014, informe o final do procedimento LS, que foi pistão no zero. Eu autorizaria a dona, então? Exato. Ok, projeto 2, encontrará estabilizado 355217. Pátio 1. Alfa Juliette 03, no Pátio 1, 3304. Do 4039, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, 4039, bom dia. estabilizado no localizador 3527. 3527, completo final do procedimento, já pintou em 118.95. Ok, 1895, obrigado. Eu vou no 887. Salvador, vou no 887. Vou no 887, chama o centro Recife agora, na frequência no 2545, alterno no 2685, boa viagem. 2545, confirme alterno. Vou no 2685. 2685. O 3527, muito bom dia, Torre Salvador, na final baixar travado. Bom dia, Trip 5217, tem livre pouso. Pistão no zero, com vento 040 graus, com 05 nós. O altímetro no zero, no 4. E livre pouso para o Trip 5217. Pouso control, frequency 119, small 80, squawk 5071. United 225 aboard the patch and then fly to direct Aleppo. United 225 reach back on right, call me back to push back and start up. Só 3732, acione educação via chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 10114. No solo 28, à direita, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, obrigado, bom dia. O 35217 está autorizado, táxi Alfa, Kilo, para o passe 3, vai ficar atento ao sinalizador. bom dia. É o... Dieta 3179, informação Juliette. Pronto, cópia Guarulhos. Envio 360. Botão 3179, instante copo, por gentileza. Aguardando. Please pushback, start up, call red, taxi, Chanel 6225. Okay, red, taxi, Chanel 6225. Leotan 3732, poderia manter a velocidade 250 até próximo estágio? Matido, está liberada a velocidade. Só então, muito obrigado, senhor. Plano 3179, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai ter colado 10, curva direita, saída da El, transição lenta após voa bridge. Viel pedulo no meio, após Belo Horizonte, após Trive, após Poços de Caldas e após Conforto Rota. controle, Salvador, operem 119, décima 8, e o transponder será o 5065. 360 disponível para Guarulhos, decola pela 10, primeira curva à direita, após Israel Leda, é a saída, após Bridge, apenas o Luna 6, prova até o Zulu, Trive, postos conforme o plano. Controle 198, transponder 5065, da 3179. 3179, cotejamento correto, vamos pronto para o estiver acionamento. Chamará 3179. Air 6225, we are ready to taxi with 77 on board, power hours in, 50 minutes, alternating wind. Air 6225, ready to taxi via taxiway India, one shot, 110, contact the tower, 118.95, current 1014. Roger, clear to taxi via India, road short, runway 10. 118.905, Schmidt 6225, altimeter steady 101. Da 3732. Completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Do you have conditions to start immediately Ocean I-6225 without stop? Line up and take off runway 10, the wind is 350 degrees with 05 knots. You're clear to line up and take off runway 10, Ocean Air 62. foi bom. Bom dia, da 3732. Ah, já passou estar no baixado para lá. T2, bom dia, contando a aproximação, guarda na pista livre, o altímetro no 0 no 4. Positivo, aguardando, 3732. T32, tem livre pouso, pista no 0, vento 030 graus com 08 nós. Gente, autorizado pouso no 03732. X225, Airborne at 43, and call 119.8, control depart, good flight and good day. Salvador, departure around 9.8, Oceania 6225, good day. Salvador Departure, Oceanair 6225. Oceanair 225. Radio contact, departure, climb maintain flight level 320 Arbor departure. Flight level 320, Arbor departure, Oceanair 6225. T2, no solo 45219, solo agora, bom dia. 29, bom dia. Solo Salvador, bom dia, tá 3732. Tá 3732, está autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 01, parte 1. Alfa Juliette, posição 01, tá 3732. S Arbor Interception. Clear. Clear Arbor Interception, Oceanair 6224. Salvador, Chanel 6302. Siga, Chanel 6302. Com sua autorização, Recife 350. O Chanel 6312 está autorizado a Recife, nível de voo 350, vai decolar da 10, curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, via Upper Whiskey 58. Controle de Salvador, Upper 119.8, transponder 5104. 350 autorizado Recife, pela Upper Whiskey 58, vai decolar na 10, curva à esquerda, Pucca, Aracaju, controle 198, transponder 5104. 6312, cotejamento correto, pro pushback de salvamento. E o seu número 2 na aproximação? O TAN 3179 está autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, TAN 3179. Botão 3304, está autorizado Brasília, nível de voo 360, decoda 10, curva A, direita, saída Arbor, Elefa, via Upes 117, após a Pino, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponda 5105. 360, autorizado Brasília. milha, decola da 1-0, curva onda direita, arbor elefa, Represolu 17, assino. 098-5105, transponder, 3304. 3304, cotejamento correto, chama para o pushback de saneamento. Salvador Departure, Shanair 6225. Shanair 6225, call now receive standard 126.0 with enable 128.8. 126.0 with enable 128.8, Shanair 6225. Novamente, Mike.Copia. Cruzado Salvador, Salvador, mil pés, vai decolar da 17, curva esquerda, corredor forte, controle Salvador, pera 119, decimal 8, transponder 0132. Bank, Mike, acionamento, táxi decolagem, torre 1895, ajuste no 0 no 4. Salvador, acionamento 312, na ponte 0, acionamento. Rocha, acionamento 312, mantém a posição. Mantém a posição. Para o táxi 3079 com 153 a bordo. 0356 Autonomia, Alterna Galeão. Então, 3179, estou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi em Índia. Pode esperar da 10, chama a torre 11895, hoje de altímetro no 014. E do táxi via Pátio, táxi em Índia, 3179, pode esperar. Obrigado, bom dia, 3179. Primeiro tem que solicitar o novo meio que Mike está pronto a acionar. Livre acionamento, chame táxi, novo meio que Mike. Meia, três, um, dois, aguarde. O... Fala, é o T3179. Siga, 3179. Entra, então, back aqui na posição, para ingressar na... Gente, está autorizado a efetuar o backtrack e após prossegue Pátio 1, Taxway, Índia. Ponto espera do 1-0, chama a torre, 1-8-9-5. Ponto espera, chama a torre, 1-8-9-5. Obrigado, bom dia. Salvador, SNR-63, 9, bom dia. 319, bom dia, altímetro 10 no 5015, tá baixada de travada? Beleza. Repouso, pista no zero, vento 340 graus com 05 nós. Entre repouso, pista no zero, 63. 1-9. 63, 1-2, estou autorizado para o tiver questionamento, chamo para um táxi. Autorizado. Vinha pra falar aí que é um instante de copo, por gentileza. Bom dia, Delta 3179, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Delta 379, mantenha a posição. Vai manter a posição, 3179, desloca na mesma frente. Gol 960, estabilizou. 7, passa a duna completa final, chame torre 1-1-1-95. Boa. 04, aguarda de pushback, estramento. Como é que tá? Pronto para o táxi? Táxi, 9-6, como é que importa para o ingresso 997? Bom dia, gol 1-1-1-6-0, 2 milhas para Simbra, está estabilizado no ILS. Bom dia, gol 1-1-6-0, próxima aproximação, agora em pista livre, altímetro no 0, no 5. 15 já aguarda na autorização, é o gol 1-1-6-0. Mike Oscar, Seattle, Índia, após Belo Horizonte e após Conformado. O controle Salvador Pérez 119.8, transponder 5044. O Índia para Mike, para acionamento do táxi decolagem, chama a torre 1895, ajuste altímetro no 015, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, grato, bom voo. 00, direito 1219, solo, bom dia. O acionamento 3-1-2, estou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia. Fonte para 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-5. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Sente grado, bom voo. Solo, acionamento 3-1-2. O Xanamé 311, estou autorizado o táxi Alfa, me reporta no seu Juliette. Me reporta no seu Juliette. O Tão 3304 vai ficar atento ao Airbus da Avianca passar a retaguarda. Após ser autorizado o pushback do Xanamé, chama pronto o táxi. Após o Airbus da Avianca, está autorizado o 3304. 160 no solo 02, à direita solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia, vai livrar na última 219. Decolada 10, curva à direita.